Nada dentro da mesa, né? Senta aí, ó. Vambora. Agradeço a vossa mesa, agradeço a vossa mesa, dado de bom coração, dado de bom coração, dado de bom coração. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Dado de bom coração, dado de bom coração, seja pelo amor de Deus, seja pelo amor de Deus, seja pelo amor de Deus. Reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Sua mesa está ornada, sua mesa está ornada, coberto com fino véu, coberto com fino véu, coberto com fino véu. Reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. O que deu de coração, o que deu de coração, aceitado lá no céu, aceitado lá no céu, aceitado lá no céu. Reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Os anjinhos vão dizendo, os anjinhos vão dizendo, glória para sempre, amém, glória para sempre, amém, glória para sempre, amém. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza.